O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, Núcleo Paracatu, deflagrou nesta quinta-feira, 28, a segunda fase da Operação Deuteronômio, que resultou na prisão do ex-presidente da Câmara Municipal de Paracatu, na região noroeste de Minas Gerais. O promotor de justiça Nilo Virgílio dos Guimarães fala sobre a operação, a prisão do ex-presidente da Câmara Municipal de Paracatu e os desdobramentos das investigações. A Operação Deuteronômio, ela se deu em razão de denúncias que foram feitas de irregularidades na Câmara Municipal de Paracatu. Diante dessas irregularidades, foram instaurados alguns procedimentos para apurar esses fatos específicos e um deles envolvia uma organização criminosa que é voltada para fraude à licitação e promoção pessoal do então presidente da Câmara de Paracatu, o senhor Ragos. Essa organização criminosa tinha envolvimento dos proprietários da empresa, de duas assessoras e também assessoras parlamentares e da filha do presidente da Câmara. Iniciou através de denúncias de um vereador, né, que veio aqui e nos trouxe alguns elementos, e também de um dos integrantes da organização criminosa que nos trouxe esses relatos. A gente fez algumas interceptações telefônicas, foi procedida busca e apreensão na Câmara, na residência dos investigados e também na sede da empresa que fica em Belo Horizonte. Daí nós reunimos a documentação, fizemos oitivas, foram mais ou menos 110 oitivas, 30 horas de oitivas seguidas, assim, o total das oitivas, né? Das testemunhas e também dos interrogatórios dos investigados. E aí finalizamos essa parte da investigação com oferecimento da denúncia e pedido de prisão do presidente da Câmara e da filha. Só que o pedido com relação à filha foi indeferido, né? O Ministério Público vai recorrer dessa decisão. E também nós pedimos medidas cautelares de afastamento dos assessores, afastamento cautelar dos cargos deles. Com relação à filha, foram deferidas medidas cautelares diversas da prisão, né? No caso, para que ela não mantivesse contato com testemunhas, em razão de um dos fundamentos de que ela estava coagindo e intimidando testemunhas desses procedimentos. E com relação à assessora, uma assessora que ainda estava em exercício, ela foi afastada. Já houve decisão. Nilo Virgílio fala ainda da denúncia de peculato oferecida contra o ex-presidente da Câmara e mais um parlamentar. Também decorrência dessa investigação que foi feita, tem um outro caso também do presidente da Câmara, que foi de peculato desvio. Foi desviado dinheiro de uma assessora. Ela fez um empréstimo consignado para que um vereador pudesse saldar uma dívida com o presidente da Câmara, né? Então ela mudou de cargo para ganhar mais, e esse valor que ela ganhou a mais foi feito em empréstimo consignado para poder saldar essa dívida, e então foram denunciados dois vereadores e a assessora em comum com essa outra operação. Somente um vereador foi o vereador Ragos, o outro foi o João Batista. Nessa ação ainda nós não tivemos retorno do Poder Judiciário. Vai decidir ela hoje ainda, e eles foram denunciados por peculato da apropriação. Peculato é um crime na administração pública, né, praticado por servidor público, e quando a pessoa detém um bem público e ela o desvia em proveito próprio ou alheio, é como se ela estivesse cometendo um furto, o funcionário público cometendo um furto contra a administração. Isso se chama peculato. Existem algumas formas de peculato, uma delas é a pessoa que subtrai, quer dizer que ela retira da esfera da administração, né, com o ânimo de ter aquilo para ela, ou ela desvia em proveito alheio, e existem alguns requisitos ali na lei, mas basicamente seria isso. O promotor de justiça explica quais os elementos que caracterizam a promoção pessoal. Tem a administração, um deles é a impessoalidade, né? Então, qualquer divulgação que haja uma pessoalização de quem está à frente do poder público, seja de um vereador, seja de um secretário, seja do prefeito, se houver uma exposição de uma fotografia ou a utilização das cores da campanha daquele prefeito ou daquele vereador como base para qualquer coisa, assim, imagine pintar a prefeitura com as cores, né? Isso viola esses princípios, né? Principalmente o princípio da impessoalidade. E dessa maneira, se houver uma foto ou menção ao nome do vereador ou do prefeito ou de qualquer outro agente público, isso poderá caracterizar a violação de princípios e também ser considerado um ato de improbidade administrativa. Para mais detalhes da operação Deuteronômio, acesse o portal do MPMG, www.mpmg.mp.br. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Alex Lanza.